Porque, Lula, nós temos um problema. O jeito dela, o estilo, foi muito caracterizadamente como o averso à política. Isso está muito consolidado na Câmara. E os ministros não têm, ou quase, ou quando tem, é muito diminuta a autoridade para discutir com os parlamentares e tudo, né? Então não é simples, não. Eu convido um dia, estou ali dentro.